baile. Meu coração bonito, com seu jeito aflito, ao encontro de Deus. Vai, ele quer te falar. É melhor te acalmar. Escute a voz do tempo. Vai, coração duvidoso, no teu jeito amoroso, Deus te fala baixinho. Vai, eu te dou o direito pra ficar no meu peito, dominado por Deus. Vai, coração, escute a voz do Senhor. Vai, coração, o teu Deus te fala de amor. Vai, coração, bata forte pro mundo ouvir. Vai, coração, o meu peito quer te sentir. Vai, coração, escute a voz do Senhor. Vai, coração, o teu Deus te fala de amor. Vai, coração, bata forte pro mundo ouvir. Bate, coração, o meu peito quer te sentir. Vai, coração, escute a voz do Senhor. Vai, coração, o teu Deus te fala de amor. Vai, coração, bata forte pro mundo ouvir. Bate, coração.